pensava que era só minha, mas no fundo ela se dividia em duas pessoas. Uma tinha um doce pecado e a outra era papo furado. Que vida à toa. Uma tinha um sorriso no rosto e a outra um amargo desgosto que eu não sabia. Uma era a mulher ideal e a outra a face do mal que trazia no gosto de um beijo a covardia. E por trás do seu rosto de anjo tinha uma fera radical que ora me fazia bem, que ora me fazia mal. Acontece que foi machucando nosso amor ficando desigual. Cansei de tanto sofrer, tô indo embora, tchau. Uma tinha um sorriso no rosto e a outra um amargo desgosto que eu não sabia. Uma era a mulher ideal e a outra a face do mal que trazia no gosto de um beijo a covardia. E por trás do seu rosto de anjo tinha uma fera radical que ora me fazia bem, que ora me fazia mal. Acontece que foi machucando nosso amor ficando desigual. Cansei de tanto sofrer, tô indo embora, tchau. Cansei de tanto sofrer, tô indo embora, tchau. Cansei de tanto sofrer.